Bom dia, 723, 221, 120, décimo 8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 623 da OEC, passando, cruzando 1700. Objeto 723, sobe para o 330, vigilantado. Ao 330, seria possível voar direto FRAC? Negativo. Azul 4089, Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 251-3325, 4089. Quer que você acerta o seguinte, aos 2-2, frequência livre. Estacionamento, voo 754 no 08. 1754 no 08 está autorizado, chama o táxi. Chamaremos táxi, voo no 754. 23, seria possível para Momo? Oi, Momo. Momo, 6723. Chame 320, complete final, chame torre no 86. 86, obrigado. Torre, boa tarde, Rio Chame 320, estabilizado. Chame 320, vai fazer o chá travado. Travado, visual para o aeródromo, Xenem, 320. Autorizado pouso, pista 10, 140 graus, 089, 6320 da Rocha. Livre pouso, santo 0, 6320. Mike Charlie Alpha, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. 3000, no 0 no meio, Mike Charlie Alpha. Salvador de Papa Romeu, Romeu Golf, transferência. Romeu, Romeu Golf, acione identificação. Chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste no 06. É 4000 na Bonf, Romeu, Romeu Golf. Mike Quebec, Salvador, prossiga. Estamos regresso de Lourenço de Cairi, 0161 acionado, tem 5 a bordo. Mas visual com isso aqui na minha posição de 11 para 10 horas. Mantém as condições visuais de Tomai Quebec, reporte Paripe. Passaremos Paripe, Mike Quebec. Mal vento, poxa, né? 1 no 140 graus, 089. Obrigado. Boa noite, 06, 612, pushback, acionamento. No 06, aguarde no 806. Temos a nave da companhia que irá nos chamar para o táxi dentro de instante. Nossa. Aqui, Luiz, que mantém as condições visuais, reporte Paripe. Objeto 6723, chama Centro Recife, 12685, alternado 2545. 2685, alternado 2545 para o EB 6723. Paulo, pode confirmar o gol 1806, tá, o que está aguardando? Confirmando? Qual o gate da aeronave que o voo 1806 está aguardando para iniciar o puxo? É o Boeing da companhia no 08, que já iniciou. Não, não iniciou ainda. Ele está, inclusive, vai fazer uma partida sentida no 08. Ah, então ok. Em coordenação, o senhor prossegue então o início do pushback no 06, me chamando para o táxi. Tendo em coordenação. Já deu partida, está indo certo. Gente, o pulso no 08 não interfere no 06, eu só estava realmente aguardando o banho do 06 para que o senhor, para não interferir no táxi do senhor, mas já que o senhor está iniciando agora, não interfere. Alfa, repórter Alonso da Juliette, seu Xaner 6320. Alfa, repórter Alonso da Juliette. Salvador de Papa Romeu, Romeu, meu gol. Consiga. Romeu, meu gol. Siga. Haveria possibilidade de prova da rotatória e após fusão 4-5, cancelamento? Vou em rotatória. Rotatória, Romeu, gol, obrigado. 3.000, mais Alhau. Olha, o Mike Charlie Alpha vai atingir 3.000 para prosseguir na descida. Mantenha 3.000, Mike Charlie Alpha, tem tráfego. Mantendo. 2 horas, alternando Recife para o táxi. Salvador. Bono 806, 144 a bordo, 2 horas, alternando Recife para o táxi. Bono 806, autorizado o táxi, via parte, vídeo, eu considero as emissoras. Uma 806, às vezes eu tenho que entrar no 06. Ok, parte, foco de espera, 1862, eu ajusto 1-0-6, informo que a sua transmissão está com essa. Romeu, meu gol. Prossiga. Já cruzando 4-5 para o cancelamento. Esse condições visuais, 1-0-6, Romeu, Romeu, gol. Romeu, gol. Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, complete final, chame turno no 8 decimal 6. 18 6, Charlie Alpha. Ativo. Fax para bater. E o Guardião, reporte. Para iniciar o táxi. Oi, boa tarde, Papa Tango, Mike Charlie Alpha, foi ILS, intenções 197. Modifica da presente, o Ian Marquial, o Mike Charlie Alpha confirmando. Reporta final no 7. Ajuste em 1016, vento de 150, 08 máximo. Positivo, reportará final no 7, Mike Charlie Alpha. Guardião, reporte solo controlado no PAT 5. Salvador, 8, estamos apenas aguardando o Boeing da Gol inicial táxi. Após o senhor prossegue via Juliette até o 08. 08 agora, tá bom então, estamos aguardando. Controle Salvador, boa tarde, ao 35595, a informação 90, transfere. 35595, a sua identificação. Chegada Mari. Desce Mateus 050. Chegada na área, desce para o 050, 35, Mateus. Seu campo à vista, o Mike Edson. Chame turno no 8 decimal 6. Bravo que Luiz, que voe rotatória. Olha, o Mike Quebec está visual com o campo. O Mike Quebec, turno no 8 6. 8 6, grato. Só em Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papa Tango, o Vitor Mike Quebec. Olha, uma boa tarde, acharamento 3, no 5, informação novembro. Horas apenas, Fortaleza. Via fácil de alfa até o ponto de espera com a então Sema Torre, e na frequência de 1986, ajuste 1016, bom voo. Muito obrigado, fácil em de alfa no ponto de espera, 2186, com 1016, voo no 754. O Jair 6320, após então o Boeing, o senhor prossegue para o 08. Após o Boeing 08, 6320. Motor Salvador, Gol 1806, decola Pucanjo. Gol 1806, sobe e mantém nível de voo 230, vigilância errada. Para 230, vigilância, Gol 1806. Gol 1924. 924, siga. Autorização Marcel, 350. Autorizado, nível 350 para Maceió, via Perusk 58, decola pistão no zero, a curva esquerda, saída Fuca, transição Aro. Controle opera 1208, aciona 5513, cotejo. 350 para Maceió, via Perusk 58, decola da 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Aro. Transponda 5513, controle 5208. Correto, quando pronto, chama e puxa o acionamento, 1-0. Na madre. Salvador, muito boa tarde, Santos 805, informação, novembro. Santos 3805, muito boa tarde, copia Guarulhos 34. Mike, Quebec. 0, via Pesulu 1-0. Brise Pesulu 1-6, após conforme a outro plano. Curva, primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge. O controle Salvador opera 1208, aciona 5596, Cotege. Matias, Cotege, Guarulhos, Ampres Ludem, Bridge 016, da El Leda Bridge, direita Bosch. 1208, transponder? 5516. 5516. Correto, quando o plano somente para o estacionamento, confirme apenas o gate. Ono, ono, obrigado, hein? November, boa tarde. Pela esquerda, vai observar trapo Mike Uniforme 2, a sua posição de 11 horas em 7 milhas a 4 mil pés em descida. Via Pêsulo 1-0, pode sair a rota do plano, decola 1-0 com curva à direita. Saída é a da Leda Bridge. Controle Salvador, opere 1208, acena 5514, corteje. A 4 milhas da rotatória, tu já avistando. Romeu Golf, ciente. Pode chamar a torre? 5514. 5514, ou 394. Correto, quando o plano soma em posicionamento no 05. Gente. Paulo Salvador, boa tarde, trip 5489, gente, na novembro. 5489, muito boa tarde, conquista 200, pronto, cópia. Pronto, cópia, 489. Autorizado, vitória da conquista 200, decola 10 com curva direita, saída é arbor, elefa, após direto. Controle, opere 1208, oceana 5532, coteje. Autorizado, conquista nível 200, decola 10 com curva direita, saída arbor, elefa, após direto, transponde 5532 e o controle 1208, trip 5489. Correto, trip, quando pronto, chama em posicionamento, confirmando no passo 3. Afirmo, no pátio 3, 5489. Solo 600, autorização para Natal, nível de voo 390, já vão passar aqui. No 690, Natal, temos o 370 já aprovado, copia? Maravilha, 370, 600. Autorizado, Natal 370, via Pêsulo 10, decola 10, a curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle, opera 120, decimal 8, acena 5515, coteje. 370, autorizado, conforme rota do plano de voo, decolando a 10, curva à esquerda, Puca, Zipar, 208, controle de saída, 5515, é o controle de saída, 600. Correto, 600, quando pronto, chame para o estacionamento no 09. Chama lá. Tá. Controle Salvador, boa tarde, voo no 754, decola na Pucas e Parque. Voo no 754, contato radar, sobe e mantém nível de voo 390, vigilância. 39, vigilância ao 754. Bravo que Luiz, que é a porta final de 3 milhas. Quase cópia. 345 é a radial. 924, prossiga. Puxa acionamento 10. Livre, chame táxi. Chamar a... Setor que vai afastar o guardião, confirmando? Então, Dinho, ciente da call então com coroa do farol de Itapuã, guardião 130 com 10 mãos. Mantendo 0 secreto. Chama Centro Recife, frequência no 2685, alternativa 1545. Chama Recife no 2685, 2545, 1806. Outra vez, Salvador, boa tarde, Xané 6210, descendo a 150, informação na venda. Xané 6210, acione identificação, chegada a Mari, desse Mateus 060. 060 na Mari, 6210. Romeu Golf, Pato 5. Está livre, frequência livre estacionar. Adião, prossegue com o controle 1208. Bom, bom. 1208, grato. Novo Kilo Luiz, que livre pouso no 7, vento 150 graus, 109. E para pouso Andina. Vamos parar para pouso Andina, costa de lado 02. 595 da Trips Pro. Ok, mantendo a proa 024 nessa proa, evita formações. Mantenha essa proa até o localizador. Limite ao curso localizador, Trips 5595. Xanem 315, desça para 2000 pés, ajuste no 016. Autorizada final no 0. 2000 pés, 10 no meio, autorizada. Xanem 315. Escola 35 e está autorizado pelo controle de interceptar direto a radial 345, porém restrito a sua subida ao 040 até a liberação do controle. 11 opera em 120 decimal 8 e aciona 5475 cotejo. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 6. 3.000 no 0 no 6, trip 5595. Sim, estão acionamento táxi de decolagem no parte da BSS, também agora é torno no 86. Xanamé 141, boa tarde, sonho de identificação. Chegada boa, você desça para 4.000 pés, ajuste no 0. No meia. 4.000 pés, 1.0 no meia, chegada Ponte ou Xanair 6141. Curva direita, curva 070, intercepta a final, pista no 0. 070, repórterá a intercepta na final da pista no 0. Agora o Vadião 02. Vadião 02? Visão contínua, está chamando pouso em 2 minutos. Frequência livre, Vadião 02. Fico ligado. Confirmando 924. Então prossegue via pátio de alfa até o ponto espera, com então chama a torre na frequência 1186, ajuste agora 1016, bom voo. Até 2.5, 1754, chama centro Recife, frequência 1.2685, alternado 1.2545. 2.685, 1.2545, alternado voo 1754, grato até o retorno. November Alfa, é o Fausto, siga. Precisando, campo a pista, chame a 3.15. Chame a 3.15, pede final, chame torre no 86. 86, a 3.15. Controle opera 208, aciona 0171, cotege. Salvador, Xané 6210, necessita um desvio à esquerda para evitar uma formação próxima a Mari e Itape. A proa seria 045. Divide desvio à esquerda, Xané 6210, desce e mantém 050. Descendo para o 050, livre desvio à esquerda 6210. Baixado, Salvador, Xané 6310. 1186. Vem 120, ajustando a frequência dele. Mantenha a posição. Então, Alfa Lima Solar, estamos prontos para ataque. Marcador, baixar travado ao campo. 6315, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 08 nós. Ele pousa, China 6315. Tá reduzindo agora, tá observando visualmente como manter a separação. É, tem dúvida, chama a torre 1186, tem o meu posto. Obrigado, boa tarde, bom domingo. Chama 6210, autorizando a final do procedimento, desça para 2000, o ajuste é 1-0 no meio, informe estabilizado. Descendo para 2000, autorizado o procedimento, vai repassar estabilizado, 6210. 5, contra a aproximação, número 2 para pouso, repórter, trem de pouso, baixado, travado. Boa tarde, check 3. 5626, identifique, vou ir na pôr de ponte, desça para 5000 pés, o ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, descendo para 5000, pôr de ponte, quando possível, senhor, pôr da posição pelo, está pronto, 5626. Até pôr de ponte, senhor, número 5 na aproximação. Ah, tá ok, sim, então, mandando pôr de ponte, 5626. 18, prossiga. Ciente da informação November, coordenação nível 370, Fortaleza. Autorizado, 370, via Pêsulo 19, decola 10, curva esquerda, Momo Frussi, é a saída, o controle opera 1208, aciona 5527, cotejo. Quando pronto, só em posicionamento no 02. O gol no 394 no portão 5 para posicionamento. Aguarde no 394. Temos um aeroporto da TAM criando sinal para ataque dentro de instantes. Sim. Para o ataque, 3-5-1-5-2-4-15 com 5. Via parte de alfa até o ponto espera, com então chama a torre no 86, assustando 0 no 6, bom volta, 3-8-0-5. Cara, boa tarde. Bono 394, já causei com a equipe de solo após a passagem do retorno da retaguarda. Livre e puxa, estranho 5, chama Itaca. Gente, o Power Bus está livre e puxa, Bono 394. Paramento 600, botão 9. 600, no 09, também irá aguardar a passagem do Airbus. E após o mesmo, coordene com a equipe, livre e puxa, estranho, chama Itaca. Agora para o TAC, 300.